Quando eu chego é flash, é foco, é confusão. Todo mundo olhando, querendo atenção, mas eu vejo no teu olho uma interrogação. Será que é amor ou só atração? Me elogia toda hora, diz que eu sou demais. Mas será que você ficava se eu tivesse em paz? Sem joia, sem carro, sem festa, sem gás. Quero saber agora o que você quer mais. Não quero ilusão, tô ficando esperto. Se for só interesse, melhor sair de perto. Eu quero alguém que enxergue de verdade meu coração, não só minha vaidade. Você gosta do que eu sou ou do que eu tenho? Fala a real, não me nesse veneno. Se for pra amar, que seja pelo sentimento e não pela vitrine vendo pra pra dentro. Todo vazio no que eu penso, no plano sinal, na minha alma e toda desmerecedor. E do bom de sentimento eu passe o infeliz sonhando meu dinheiro. Hoje transforizo o meu dinheiro. Coração blindado, mas ainda é verdadeiro. Se for pura, mas tô bem sem segredo. Mas se for fachada, tchau, eu não tenho medo. Já cansei de cena, de amor de novela, de quem só aparece na hora mais bela. Quero alguém que me queira de chinelo e blusa velha, e não só na foto com a minha label na tela. Pode ser que role, pode ser que não, mas prefiro a verdade do que outra ilusão. Se for pra somar, então vem com paixão, mas se for pra sugar, tô fora da equação. Você gosta do que eu sou, do que eu tenho? Fala aeroba, e não se vê dinheiro, se componar. Se você quer ser, se me age, mas é uma verdade nua do contém. Vou mais de lado do que descendo, meu lucivado, minha igual pra se excedendo. Hey!